encontram no Senhor a solução. Vejo em cada olhar a interrogação. Até quando vou viver assim? Você pergunta em silêncio e sem perceber até disfarça o sofrimento. Mas eu tenho algo pro teu coração. Não entregue os pontos, não desista, meu irmão. No final da trajetória é assim mesmo, o inferno vem pra destruir. Mas encontra você de joelhos e não pode tocar em ti. E a vitória é certa, o mal caiu por terra. Não resiste quando o povo de Deus se ajoelha e pede a Deus socorro. Deus manda livramento. Espera mais um pouco, não desista agora da tua bênção. E Deus vai abrindo caminho para você passar. A estrada é longa, mas você deve continuar. Não desista, vá em frente. Deus caminha com você. E se está difícil, ajoelha pra vencer. E a vitória é certa. Quando o povo de Deus se ajoelha e pede a Deus socorro, Deus manda livramento. Espera mais um pouco, não desista agora da tua bênção. Não desista agora da tua bênção. E Deus vai abrindo caminho para você passar. A estrada é longa, mas você deve continuar para ganhar. O mal caiu por terra. O inimigo não resiste quando o povo de Deus se ajoelha e pede a Deus socorro. Deus manda livramento. Espera mais um pouco, não desista agora da tua bênção. Espera mais um pouco, não desista agora da tua bênção.